sol é cantar sempre no tom, é andar com marcas de batom, é correr nas ruas com cheiro de mar, é viver o sonho sem ter que acordar. Te amar é um filme de Scorsese, é manter a mesma tese, é viver de um jeito que se preze, é sentir que nada pode acabar, é não ter impedimento em desejar. Te amar, te amar, inexoravelmente te buscar. Pensar e decididamente revelar ao mar como é maravilhoso te amar. Te amar é um filme de Scorsese, é manter a mesma tese, é viver de um jeito que se preze, é sentir que nada pode acabar.